um dos mais novos trabalhos aqui do MRL. Então, a ideia era dar continuidade. Volta do grupo, porque MRL, pra quem não sabe, existe há 12 anos. 4 anos sem gravar. Até com o MRL e o Branco a gente teve a preocupação. Entrou no lugar certo, né, cara? Sempre foi movimento em ritmo negro. E agora a gente tá com um projeto, tá em andamento. E eu tô trabalhando junto. O cara é da pesada. Colocar em prática. Pra mostrar pras pessoas. Tudo que é bom recomeça.